Miguel, o que acontece contigo? Depois daquele quadro no que mais mora comigo. Tô correndo de você. Desde aquele dia, pode crer, saímos do ensaio e tamo indo embora. Os cara enquadrou e falou: para, para, tá tudo estranho. Da onde que cês vêm? Cês vêm lá, da onde cês não vêm? Cês não conhecem os cara do fator. Nós tava ensaiando, fazendo um rap, morô. Aí, troque, você tem em cima. Ô tio, só tem uma bareguinha. Aí, moleque, você fuma é o seguinte. Aí, tio, nem vem o caso. É o caso, aí ele me esculachou, batia no meu peito, me intimidou. Falou aí, você tá financiando o tráfico. Que eu falei, a televisão já fala um monte. Desse lado eu já ouvi, aí Miguel. E o Miguel do meu lado meio cruel, trocando ideia com o PM. O outro me esculachando, querendo entrar na minha mente. Até que falou que ia arrastar minha moto. Eu fiquei quieto, é lógico. Não vou dar motivo pra eles querer me levar, me prender ou me esculachar. Aí, gaivota, na moral, também você é mó brecha. Essa peita sua aí dá mó goela. Depois não quer tomar o enquadro, tô ligado. Aí, tio, essa fita é embaçado. Tem que legalizar pra geral. Tem que legalizar pra ficar na moral. Pros maninhos descer o morro suave. Na motinho, com capacetinho e tal. Salve.